nesta grande oportunidade, queremos mostrar para vocês mais um grande atrativo turístico da cidade do Rio de Janeiro. Trata-se nada mais, nada menos do que a grande área chamada de Aterro do Flamengo, conhecida por todos nós por este nome. Este grande parque, este imponente parque, tem seu início nas proximidades do aeroporto Santos Dumont, indo até ao bairro, o início do bairro de Botafogo. Ela tem em seu entorno os bairros da Glória e os bairros do Flamengo. É uma gigantesca área de 1 milhão e 200 mil metros quadrados. Este aterro teve seu início em 1965. Foi inclusive feito pelo grande governador, na época era estado da Guanabara, o governador Carlos Lacerda. E o grande paisagista desta imponente área é o grande Burle Marx. Então, ele idealizou esta região. E temos aí uma área com muitas árvores, portanto, muito arborizada, e que tem como grande consequência disso um número significativo de pássaros, de aves, que vêm então para esta região. Esta área torna-se um grande lazer para todos aqueles que vivem e para todos os cariocas que vão usufruir do benefício desta região. Existem, de um lado, duas grandes vias expressas ligando a Zona Sul ao centro do Rio de Janeiro e do centro do Rio de Janeiro à Zona Sul. Nós temos, de um lado direito, um número muito significativo de esporte, campos de futebol, vários campos de futebol, em que os cariocas ali usufruem desta região, destes campos, para então fazer os seus jogos durante a semana, durante sábado e domingo. Além disso, nós vamos encontrar também quadras de basquete, quadras de tênis e uma área também com aeromodelismo. Portanto, uma área de esporte e de muito importante dentro da região. Do lado da Guanabara, então, que sofreu um aterro gigantesco desde o século início do século, do fim do século XIX para o século XX, principalmente em 22, quando foi feito o desmonte do monte de Monte Castelo, né, e o Morro de Santo Antônio, que culminou então com toda esta área aterrada e que hoje nós aproveitamos de uma forma gigantesca, fazendo então grandes eventos. Inclusive na área da Guanabara, nós vamos ter aí em 2016, portanto, quando acontecer aqui a nossa grande Olimpíada Mundial, nós vamos ter ali os eventos ligados aos velejadores. Então, ali você vai encontrar do lado da Guanabara. É um grande monumento para os nossos pracinhas que tiveram as suas vidas ceifadas na Segunda Grande Guerra Mundial. Estão ali e são então objetos de nossas orações. E são momentos bastante interessantes quando você ali então quem tem ali os seus entes queridos, então vai então ali fazer então as suas orações, e inclusive a troca das forças armadas do Exército para a Marinha, da Marinha para a Aeronáutica, são momentos muito, muito significativos que nós podemos até presenciar se assim dermos sorte para tal. Ao lado deste grande monumento, nós vamos encontrar o Grande Museu de Arte Moderna. Este museu que nos toca profundamente, porque grandes obras são ali apresentadas. Existem, inclusive, cursos que são feitos, organizados neste museu. Portanto, é uma área também que você pode visitar, porque é muito linda toda esta região. Além desta área, nós vamos ter a Marina da Glória, então uma área também muito linda. E você encontra também o Museu da Grande Portuguesa, Carmen Miranda, que representou o nosso país, que ela veio para aqui muito pequenininha, e representou então o nosso país nos Estados Unidos com muita galhardia, com muito amor ao nosso país, a grande Carmen Miranda. Além de um restaurante muito bonito que nós temos aí, e o monumento ao nosso grande fundador, que é o Estácio de Sá. Além também de um pavilhão que representa o povo japonês e que se fazem eventos aí dentro deste pavilhão. Então, saindo desta área monumental, que é o Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, a partir de 70, foi chamado, né? Nós vamos encontrar o shopping passando por um túnel do Pasmado. Nós vamos entrar então na zona sul do bairro do Botafogo, onde nós temos o shopping que aí está inserido desde 1980, no década de 80, e que tem 6 pisos, mais de 400 lojas, 2 imponentes áreas de alimentação. Portanto, é uma área de lazer muito frequentada por turistas que vêm de todas as partes do mundo para conhecer este grande shopping, este lindo shopping, que foi, inclusive, há pouco tempo, foi feito uma linda transformação nele. Portanto, é um parque de grande importância para o turismo do nosso município. E saindo então daí, nós entraremos no túnel novo, e aí sim nós vamos entrar na área de Copacabana, que o nosso grande Braguinha chamou de a Princesinha do Mar, portanto, numa música chamada Copacabana, em que ele então dá este conceito a este grande bairro, a este lindo bairro da Zona Sul, que é Copacabana, com a sua grande área da Avenida Atlântica, que você então fica de frente ao grande Oceano Atlântico, vendo aquelas areias muito alvas, muito branquinhas, né, com as nossas sereias que ali estão sorrindo para todos nós, segundo o próprio Braguinha, né? Quer dizer, então são momentos que você vai encontrar dentro deste grande bairro, deste imponente bairro da Zona Sul, com 4 quilômetros quadrados aproximadamente de área, com imponentes edifícios, e onde nós temos, principalmente no Réveillon, quando nós estamos passando, e agora então nós vamos ter no dia 31, este fato lindíssimo, exuberante, nos chama a atenção de todos aqueles que vêm aqui à cidade do Rio de Janeiro, dos cariocas, e aí eles se acotovelam por mais de 2 milhões de pessoas para presenciar este lindo momento, em torno de 20 minutos, que é através lá a mais de 400 ou 500 metros dentro do oceano, você então vai encontrar muitas balsas, e que são lançados então fogos de artifícios, cada um mais lindo do que o outro. Então é um fato monumental, um fato brilhante, de grande imponência para todos nós, e eu gostaria que vocês viessem aqui para que vocês pudessem presenciar a área de Copacabana. Ela nos apresenta dezenas e dezenas de hotéis, né, os hotéis mais significativos, inclusive o nosso grande hotel Palace, Hotel Palace Copacabana, que é o primeiro feito aí dentro da região, onde a elite toma conta deste grande, deste lindo, que você pode até visitá-lo, porque realmente chama muito a nossa atenção, e ficar inclusive em um dos outros lindos hotéis aí existentes. Você também vai encontrar um número muito significativo de restaurantes, uma presença muito grande também de lojas, inclusive para a compra das nossas pedras preciosas, lojas de tudo quanto são qualidades, e inclusive fazer, se quiser, você pode fazer a ligação com os outros bairros da Zona Sul, como por exemplo Ipanema, Leblon, né? Percorrer toda esta gigantesca área. Você vai no posto 4, que ali então você tem grandes eventos que também são realizados, e vai ser palco inclusive esta área na Olimpíada de 2016. Vai ser palco do vôlei de praia e outros eventos marítimos que serão aí também realizados dentro da área. Dentro desta região do parque que eu havia falado inicialmente, nós temos inclusive aos sábados, principalmente aos domingos e feriados, nós temos então aquela área entregue para todos nós. O povo então realmente aproveita bastante destas áreas que eu acabei de mencionar para vocês, e eu tenho certeza que vocês aqui vindo, vocês ficarão extasiados diante de tanta beleza que é a nossa Zona Sul, o aterro do Flamengo, enfim, a área de Botafogo, no shopping, este grande calçadão aí de pedras portuguesas que chama nossa atenção. São fatos assim contundentes, fatos que vai nos extasiar diante de tanta beleza que aqui nós vamos encontrar nesta orla já oceânica, e do lado da Guanabara, a orla guanabarina, na praia do Flamengo e na praia de Botafogo. Então, muito obrigado por este importante momento que vocês me deram e aguardem os novos contatos que nós realizaremos. Já estamos quase que finalizando os grandes atrativos turísticos da nossa cidade e, portanto, vai ser assim, nós ainda vamos ter outros imponentes momentos para lhes mostrar. Muito obrigado, prezados amigos, até uma próxima.